Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes. Boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Escolhes Tu, Escolho Eu ou Escolho Lost. Bem-vindos. Hoje é sábado, dia coisa de dezembro. Oito. Exatamente, é dia 8. Pois foi por isso. 8 de dezembro, 8 de dezembro. 8! 8! Ai, não, isso. Tenho onde? E pronto. E cá estamos para mais uma edição de Escolhes Tu. Ah, diz que eu estou aqui, que é para ter a minha entrada, já pensava. Temos aqui connosco o Nuno Miguel. Eu hoje estou danado, sabe não? Então... Aqui ontem, você está me entendendo? Ontem à noitinha, eu ia vendo o meu nasci, meu amigo, minha zarola. Mas aí não deu Gabriela, sabe não? Por causa de um encontro de futebol. Ah. Aí o Sporting, aquela equipe lá do Leão, que chegou com uma marca de vídeo... E então ia sendo na quinta, mas houve uma tempestade na capital de Portugal. Sabe qual é a capital de Portugal? Paris. Uhum. Então houve um dilúvio lá naquela coisa e ficou pra ontem à noitinha. E eu fiquei danado, sabe? Não que eu não vi meu crachá pimenta. Tem que ir pro cartório e não vi meu crachá pimenta e tô danado hoje, sabe? Até dormi muito mal hoje. Tá me entendendo? O povo começa a maldar e eu não gosto não, quero minha Gabriela. E ontem não deu Gabriela pra dar lá os dias da dança e Avenida Brasil. Não gostei não. Brasil. Não gostei. Não. Uma tempestade. Não gostei. Eu soubeste que as pessoas dizem que nunca, mesmo as mais velhas, que nunca viram chover tanto em Lisboa como na quinta-feira. É, eu não sabia. Houve muitas inundações, dezenas e dezenas, e as bombeiras andaram de um lado para o outro. É verdade. Muita chuva em Lisboa. Eles realmente... É na capital é onde se mete mais água também, é verdade. Faz sentido. E quando fizeram ligação ao bom lado, mostrou aquilo não era um ramal, era uma piscina, água, nem sequer. Eles mandavam a bola e a bola não andava 2 metros. E não houve jogo, ficou pronto à noite. Pois bah, é, foi uma vitóriazinha para Portugal. Para despedir. Para despedida. É para ser, como era a despedida dos dois clubes, acabou por ser, porque o vídeo totalmente foi a vida. Como era a despedida, fica um dia importante à sexta-feira, que nunca há jogos da Taça UEFA. É verdade. Na Liga Europa. É, para mim é a Taça UEFA. Sim, para mim é. Só mudou o nome. Ainda hoje muita gente chama Taça dos Campeões, a Liga dos Campeões, porque durante 43 anos foi Taça dos Campeões europeus. Eu achei que podiam voltar a fazer a Taça das Taças, mas... Então se até a Taça UEFA não acabar, quanto mais voltar a outra. Ah, isso é... Liga Europa. É a Liga Europa que vai acabar? Vai ser uma Liga dos Campeões alargada com 64 clubes, ok? Ah, é? Mas há outra. Ontem a UEFA anunciou que, após reunião realizada na quinta-feira, vai haver uma Liga dos Campeões para Júniors, sub-19. O mesmo formato, 32 sim, equipas, sim. 8 grupos, passam os dois primeiros e tal. Só depois, na fase eliminar, para partir dos oitavos final, é só um jogo e não é duas mãos. Mas o que é que é? As equipas apuradas vão ser as apuradas dos séniores. Ah, bom. Quer dizer, imagina que o Rio Ave fica em terceiro sem querer. Apura-se. Os Júniors são os coitadinhos, nem estão na primeira divisão. Mas pronto, uma bolinha dos campeões na mesma, porque os séniores apuraram. Pronto, é bom. É bom, tem que estar lá. É o que eu digo, estão a lançar-se. Foi o que eu disse na quinta-feira lá no site, não é? Que eles estão a deitar as ideias estapafúrdias cá para fora, ou seja, eles estão a antecipar o fim do mundo com medo que o mundo acabe antes de lançarem as ideias estapafúrdias cá para fora. E eles acabam o mundo antes que o mundo acabe. Exatamente. Bom, esta é a emissão número 107, estamos aqui 3 colhões e o terceiro está quase. Um bar na fuça. Em que o Carlos vai fazer o seu resumo da semana. O meu resumo da semana. Pronto, está feito. Não tenho palavras. Não tenho palavras. Diz outra vez que as pessoas não ouviram. Não tenho palavras. Pronto. Afinal, tem palavras? Já disse 6 palavras. Não tenho palavras duas vezes. 3 vezes 2, 6. Hoje vamos entrar em jogos. E yeah, meu. Porquê, Carlos Bonaparte? Porque eu estou assim com uma necessidade assim brutal aos tempos de infância. Estás a e ver? A culpa foi minha. Porque estava... Exatamente. Estava a arrumar o quarto no outro dia e... E ouvir-me coisas da rádio e eu sou um indicativo, um reclame e lembro-me. Ah, porque eu estava a pegar nos jogos de... Estive a arrumar os jogos todos da Sega Saturn, de Mega Drive. Acho que nunca te expliquei, ainda não expliquei isso. Estava a arrumar os jogos todos e a tirar o pó dos jogos da Sega Saturn, de Mega Drive. E aparece-me o Vitor Hugo lá à frente. E eu perguntei, se bem te lembras, de que jogo é o tema do tempo da... Foi do tempo da Atena, não foi? Foi. E esse é o intervalo, nem é de... E o Carlos nem respondeu, e eu respondi logo, ah, é do Vitor Hugo. Porque depois olhei para o jogo e me lembrei. E então, desde essa pequena conversa de 5 segundos, o Carlos ficou... Coisa. Jogos. Já agora ouviste aquilo que eu te pedi lá na pasta? Lá na nossa pastinha que temos em comum? O nosso local secreto que temos em comum? O quê? Aquela pastinha chamada Soccer. Está com CK, acho eu. Não, acho que não vi. Tenho os sons dos adeptos. Quando é que meteste? Naquela altura que eu disse que tinha uma coisinha para ti. Que... Então ainda não vi. Uma coisa que dizia Australia wins. Ah, ouvi. Eu sou para aí 100 e tal fecheiros. Eu ouvi alguns, sim. Eu ouvi o de Portugal. É à procura dos portugueses. Pronto. Mas aquilo é assim. Aquilo é do mesmo jogo, não é? Não sei. Não conhecia aquelas coisas eu retirei-as do mesmo jogo. Ou podia ser outra versão do jogo. Mas não, as músicas eram as mesmas. Então era a mesma, pá. Tenho não. Mas sabes com aquelas 4 edições do Spectrum eu fiquei a saber coisas que não sabia, não são os jogos. E o Adwight Soccer foi uma delas, que é o versões e tal. Fiquei a saber que o Virtua Fighter Remix durante um período de tempo foi de Borla. E eu que achei para aí 11 contos. Meu pai. Eu nem sequer sabia que havia um jogo Virtua Fighter Remix. Foi logo o segundo que eu tive. O primeiro, quer dizer, foi o primeiro que eu comprei isolado, porque o primeiro foi o Daytona USA, mas veio juntamente com o Sega Saturn. O primeiro que comprei isoladamente foi o Virtua Fighter Remix. E uma coisa que eu não gostava era havia uns CDs que tinham vários jogos, mas eram demos. Sim. Foi um conceito que foi introduzido no Sega Saturn. Nunca tive demos para Sega Saturn. E eu acho que a pior coisa é de comprar CDs com demos. Ou seja, ai, tive. Antes de ter o Euro 96, um deles era esse. Era um demo do Euro 96. Tinha o Athletic King. Mas não era meu. Foi o jogo que eu nunca mais me esqueci. Foi o Athletic King. Também tem. E tinha outros dois jogos. Não sei quais é que eram. Mas pronto. Por que é que nunca mais esqueceste do Athletic? Porque eu lembro de ter jogado esse jogo. E gostei e fiquei com pena que aquilo era só uma corrida. Eu tenho o jogo. Eu gostava de carregar assim na tecla. Pois é, quanto mais rápido. Ai sim. Eu vi lá uma mesinha correr. Era fixe. Isso acontecia, mas também nos Jogos Olímpicos. Em Pequim 2008, para Nintendo 8-bits. Como é que tu... Hã? Pequim 2008 para Nintendo 8-bits? Oh, amigo, na China ainda se fazem jogos para isso. Ah, é? É. Na China, a produção de jogos unlicensed, lá como é que se diz. Ou unlicensed. Pronto. Ainda se fazem. Para os mais pequenos, não sei, mas ainda se fazem. É porque ainda é uma doença lá. Eu tive uma consola dessas. Eu tive uma consola dessas para aí em 2009. E em meados de 2009. Por isso. Enfim. Eu espero. Quero ver que música é que vais escolher. É que já passou aqui uma do Rocket Knight. Já, eu sei. Tema nível 1, Rocket Knight Adventures. Mas é que vamos ouvir hoje é outra. Ah, está bem. É que só agora que eu me lembrei. Olha para o título, já podia ter lembrado disso há mais tempo. Mas está bem. Mas vamos a uma emissão... Não vai ser semelhante. Continua. Não vai ser semelhante. Ah, aquela dos videojogos. Isso foi brutal. Porque essa foi só a música dos videojogos e hoje não. Eu escolhi outra música. Sabes, embora o motivo seja mais ou menos o mesmo. Eu escolhi esta música, aliás, as músicas que eu escolhi hoje têm todas um bocadinho... Não são todas videojogos, há uma que não é. Pelo menos eu não estou a associar nenhum videojogo. Se calhar até é, mas eu não estou a associar. Mas estou a necessitar de sair um bocadinho daqui. E, portanto, estou a necessitar de voltar um bocadinho atrás no tempo. A necessitar de voltar um bocadinho àquelas coisas que eu fazia pura e simplesmente porque gostava. Há uma coisa que também, pronto, aqui não falamos, que foi eu estive a ver os meus campeonatos antigos. Que é a altura em que o Santos era o clube de sensação, porque subiu duas divisões seguidas, em primeiro lugar. Em que o Real Sociedade ganhou 7-2 ao Real Madrid. Em que havia uma competitividade, foi muito giro, porque o Real Madrid, o Brescia e o... Eu acho. Desculpa, o Brescia da Itália e o Ashdod de Israel estavam na 6ª Divisão Série B. Subiram os dois, mas claro, o primeiro lugar subiu para a 5ª Divisão Série A e o segundo lugar para a 5ª Divisão Série B. E depois os dois voltaram a subir de divisão no ano a seguir e voltaram a encontrar-se, mas na 4ª Divisão. da Série A. Porque depois havia a Série B, que era clubes mais pequenos. Pronto. Aquilo era um campeonato enorme. Tinha 13 divisões. A primeira e a quarta era só uma série, não é? A quinta e a sexta tinha Série A e Série B. Pois já, pronto. Assim tinha fechado. E da sétima à décima terceira era da Série A à Série H. Cada uma com 24 equipas, portanto. Mas, ou seja, isso fez lembrar um bocadinho. Fez ter aquela vontade de andar a pé atrás no tempo. Eu me lembro quando eu fazia os meus mundiais de futebol e adorava aquilo. Mas é que eu começava de manhã, fazia os jogos de apuramento e já se acabava à noite. Mega Drive, PlayStation, etc. Sempre bombar, não é? É isso e as minhas emissões de rádio. Eu a fazer os meus jogos de futebol e a comer os jogos de futebol de Antena 1. E quando havia pausas nos jogos de Antena 1, eu lá fazia um. Aliás, sempre que havia uma alteração nos meus marcadores, eu punha assim um indicativo. Tipo. Não sei, tipo. Só mesmo para dar a informação de que quando houve alguma pausa, aquilo era. Percebes como se fosse em direto? Pronto. Era maluco nessa altura já. E pronto. Não chegava a tanto, mas. Era um sonhador, pronto. Era um sonhador. E então. Sonhador. Eu não posso cantar. Não sei. Por acaso, essa não sei se é pela. Estava a pensar que a música francesa era parecida com. Pois. Como não sei cantar nenhuma. Mas pronto. Isto, entretanto, fez-me voltar aos tempos. É uns tempos ainda mais antigos, que eram os tempos em que havia a dita família, não é? Ou seja, não era só os membros. Até que não dizias isso. Havia toda uma união. Então, uma vez, um primo meu emprestou-me um jogo para a Mega Drive, que era o Rocket Knight. I'm a Rocket Knight. Esse Rocket Knight é, para mim, um dos melhores jogos que já se fez para a Mega Drive. E é o primeiro que repete presença aqui neste programa. É verdade. Primeiro porque tinha como é que ia dizer? Era um jogo diverso. Ele era um jogo que não era sempre a mesma coisa, percebes? Tu tinhas missões diferentes nos níveis. E ainda eram vários. E, por exemplo, cada nível, às vezes, tinhas algumas fases. Nem todos eram assim, mas alguns eram. E, portanto, aquilo, o primeiro tinha três fases, por exemplo. Quer dizer, e aquilo era assim... Eu gostava do jogo, gostava da composição musical, gostava dos cenários. Eram cenários tirando mais para o fim, que eram mais obscuros e faz sentido. Mas no princípio eram cenários muito iluminados e não sei o que. Eu gostava daquilo. Pronto. E a verdade é esta. Foi um jogo que me preencheu muito. A ponto de nunca mais me esquecer. Depois tive que ver, como é lógico. Mas nunca mais me esqueci. E passo, daqui a duas semanas ainda de voltar aos videojogos. Porque há outras recordações que gostava de partilhar com os ouvintes. Daqui a duas semanas há uma emissão especial. Vamos já preparando. Entrem já em estágio. Que é a coisa mais importante do... Aí daqui a duas semanas já não vai haver programa. Sim. Ah, pois é. O mundo acaba sexta-feira. Pois. Não tinha que... E é isso. Pronto. Eu escolhi esta música um bocadinho em homenagem a esses momentos. E porque o Rocket Knight, para mim, ainda hoje, é um dos jogos marcantes. Mas este é do tema que é do nível quantas, não sabes? Ou é genérico ou o quê? É de um nível... assim, eu agora não está aqui a ocorrer a música, porque isto já foi uma escolha da semana passada. Isso é o Rocket Knight... 12. Diz aqui 12. 12, então, quer dizer alguma coisa? Então deve ser para aí do nível... 4 ou 5. Mas basicamente, eu acho que escolhi essa música porque... Ah, já sei porquê. Porque eu escolhi essa música especificamente e não qualquer outra. 192 KB. Porque é assim... Porque... Digamos que o Rocket Knight... Ou seja, ele tinha grandes composições musicais. A Mega Drive eram grandes composições. Porque não era o... E havia alguns jogos da Mega Drive que era assim. Ou tipo, notava-se, tipo... Tinha lá as batidas, mas não estava assim que era muito sintetizado. Ali não. Ali a batida está muito evoluída. Pronto. E esta é das músicas melhores do Rocket Knight. E acho que tem ainda outra particularidade. A banda sonora não existe na internet. Fui eu que a digitalizei. Digitalizei, ou seja, fui eu que fui ouvindo as músicas, fazendo depois o próprio corte, porque as músicas são loops, ou seja... Mas como é que passaste? Então, eu tenho aqui os jogos todos na Mega Drive, e no emulador. Não. É só para depois isto aqui a gravar com os Mix e pronto. E está feito. E tenho esse, também digitei o Side Poker. E ainda tens esse sistema? Tenho. Ai, que se calhar vais fazer uma coisa daqui a um bocado. Parecida. Bom. Mais. É isso. Vamos ouvir. É, faz lembrar então esses tempos. É bom quando somos crianças. Nem é por aquela coisa de que não pensamos. É mais porque ainda temos esperança. Eu perdi muita da esperança que eu queria manter. Ainda temos a ilusão de muitas coisas. É. Ainda temos a ilusão de muitas coisas. E pronto. Três colhões. Canção número 1. Ah, isto não é intérprete. Não, mais vale não ir por aí. Intérprete. Coisa. Bem, título, também é Rocket coisa. Knight. Número da faixa. Orquestração Mega Drive. Não. Não? É que não sei quem é que foi a produtora. Mas é a Mega Drive Craftsman. Vamos ouvir então, É aquela, esta é que é a mais agitada, não é das três? Não é mais agitada, é mais a composição mais elaborada, digamos assim. Foi o que eu disse. Vamos continuar nisto. Outras músicas que há mais mexidas do que esta, mas esta é mais elaborada em termos de composição. Eu vou-te dizer. Há aqui uma, como tu sabes, e até já chegou a estar aqui no teu ambiente de trabalho, ainda bem que tu não roubaste ideias. Há aqui, eu tenho um documento com ideias para os colhões. Uhum. Que eu, por acaso, nos últimos dias até... tinha duas páginas, agora já passei a ter três quase completas. Juntei para aí umas 15 nos últimos dias. Acho que vou começar a fazer o mesmo. Eu já te sugeri isso praticamente desde o início do programa, mas tu não ligas ao que eu digo. Esquece isto. Ainda era muito fácil. Agora já não corre. Já passaram muitas. No outro dia estive a fazer as contas, as músicas já passaram aqui. Estava a fazer um cocôzinho e então estava... Pus-me a fazer contas que sabes como é, quando se fala em porcaria lembra-se em ti. Bom, isso foi um bocado mal. Eu vou-te pedir desculpa daqui um bocado. Eu sei que sou uma porcaria, não é? Exatamente. Olha, sei, agora fez lembrar o conversa do Golden. Uma porcaria. É mesmo uma porcaria, não é? Devo-te dizer que a música mais antiga. Há aqui uma referência, mas é um programa e ainda não escolhi que música é que vou tirar de lá. Mas a referência mais antiga, portanto, a que escrevi aqui há mais tempo, já deve ter sido para um ano e meio ou o quê? Uhum. A ideia mais antiga vai ser ouvida agora. Vou tirar aqui das ideias. Tira-lhe para o primeiro, que já está sendo para essa escolha. E a que está a seguir é dos Moody Blues, que também já está aqui há muito tempo. Lembras dos Moody Blues? Não interessa. Esta música está também relacionada com um dos jogos que mais marcou a minha vida. Não é uma música de videojogos, é uma música já feita... Pronto, já num CD, depois foi aproveitada para um videojogo, como acontece muitas vezes. Não sei quem é que faz isso agora em relação às novelas. Eu aproveito o nome de uma música para depois... Não sei, ouvi dizer. Mas ouvi dizer que até dá um papo no nome da música à novela. Yeah. É! Acho-me mostrar isso. Foi novela. Olá, liga aí na 4. Hã? Quê? 3 menos mais 1. O que é que eu ia dizer? Ah, Tu lembras há uns tempos quando eu estive a falar, não sei se também falei aqui, sei que não conversas aleatório. Ai, falei. Quando eu escolhi a música da Dulce Pontes, eu já vi tudo o que há para ver, que eu não pedi para nascer. Uhum. Eu, na introdução, na explicação desse tema, falei das mulheres que eram sujeitadas ao domínio dos maridos e não tinham voto na matéria. Quando eu falei da Gabriela, que naquela semana tinha morrido a sinhazinha, aquele episódio forte. Olha, agora tem havido outros. Aquela não vai numa categoria. Lembra-se eu de ter falado isso, não é? Uhum. Eu lembro-se eu de dizer que o homem não admitia que a mulher mandasse nele. Eu ter falado sobre isso, o poder do homem sobre a mulher era quase uma coisa, um objeto para ser... A mulher era feita... Quando a mulher casa com o marido, ela tem duas tarefas principais. Obedecer ao marido e tratar da casa. Mais nada. O resto é conversa. O resto são extras que raramente têm direito. Então eu vou-te contar. Na terça-feira de manhã, nesta semana... fui tratado de assuntos bancários. Fui a um banco lá perto da minha casa. Quando voltei, estive com um senhor com quem já não estava há algum tempo. Há 2 anos ou mais. Não te vou dizer que é, tu não sabes. Que por acaso conhece a filha dele. Conhece bem a filha dele. Mas pronto, foi o pai dessa senhora. Um senhor já pai de 60 anos, não sei, 50. Não, pronto, por aí. Então, então, como é que se achar? Está tudo, pronto, olha o jeito dele, estou aqui. Então, olha um Feliz Natal, não devemos ver antes, que amanhã vou para a Suíça. E foi aí que começou a conversa que interessa aqui para a minha conversa contigo. Eu amanhã vou para a Suíça. Mas vai para lá viver? Ou sabes que agora, quando se diz alguma coisa, perguntam-se logo se vai para lá viver, não é? Se não é, se vai para lá passar férias. Vai para lá viver? Ou... Não, vou passar lá o Natal, tenho lá os meus sobrinhos, e aí. Ela ia comigo. Ela é mulher. Ela ia comigo. Mas depois decidiu não ir. Vou eu. O carago. Vou eu. Ela pensa que manda em mim. A mulher não manda num homem. A mulher não manda num homem. Se ela pensa que manda em mim, está muito... Nenhuma mulher manda em mim. Se ela pensa que manda em mim, está muito enganado. O carago. Isso com outra palavra para um meio. Eu disse para ir. Ela ia. Íamos dois, já estava combinado. Não sei o quê. A última hora não quis ir. Vá com o carago. Vou eu. Ela não manda em mim. E eu estava a ouvir aquilo, não estava a lembrar dessa conversa. Estamos em 2012, não estamos em 1925. Aquela ideia, percebe? Mas tu devias ouvir da maneira como eu estava a falar. Aquela ideia de ela não manda em mim. No género, ela ao dizer que não ia, estava, se calhar pensava que eu também não ia. E eu é que. Porque se fosse ela a querer ir e ele dizer que primeiro o ele dizer que ia com ela, mas depois já não ia, ela já não podia ir. Já não ia nenhum dos dois. Mas como ele quer ir e ela não quer, ela não manda em mim e eu vou na mesma. Estás a imaginar a conversa que eu tenho ouvido naquele dia. Isto é o quê? Ias falar ou... Não. Ficas tão a parvalhar, mas nem falas. Isto é o quê? Isto é um poder. Não é? Os homens pensam, têm aquela ideia que ainda... Mas olha que não é como naquela altura, porque naquela altura é... Não quer ir, mas bem. Ah, não quer ir, mas depois. Mas eu achei piada, a frase dela foi mesmo, se ela pensa que manda em mim, nenhuma mulher manda em mim. Mas se fosse ao contrário, já podia ser. Não sei se reparaste, não reparaste, não tinhas comentado. O início desta música que acabámos de ouvir, e ouvimos mesmo, do Night, Night que é? Rocket Night. Foi o que eu disse. É nível 5. Hã? Nível 5. Como é que sabes que é o nível 5? Porque ele é do jogo. Então ao bocado não sabias dizer qual era o nível agora. Porque não estava a ter a certeza qual era a música. Ah! Que a gente aqui O início da música. Por acaso já ia escolher, mesmo que não fizesse lembrar, porque o género não é muito diferente. O género é parecido. Mas faz lembrar uma. Qual é? Yeah, yeah, yeah. I've got the power! É isso. Oh. É daquela marca que a gente não diz que é Chip e Cow porque estava a ser publicidade e não deve. Ah, era? Não me lembro. Eu só sei esta música. Eu conheci esta música por causa do. Não foi por causa do Urban Top 20, mas foi por causa do NHL, um jogo de hockey em New Zealand para a Sega Saturn. O NHL All Star, acho que é de 1995. Que é um dos jogos que eu também tenho. E foi através deste jogo que eu conheci. Mais tarde acabou por aparecer no European Top 20. Mais tarde? Não, mais cedo. Para mim foi mais tarde. Este single foi lançado 3 de janeiro de 1990. Começo a duvidar que tinha sido 95, mas chegar mais a 96. Porque diz aqui que uma versão posterior foi lançada 17 de junho de 96. Muito possivelmente na mesma altura do jogo da NHL. Que sabes? Do Hockey no Gelo. Não interessa. 95 e 96 faz lembrar... um jogo. Eu fiz o campeonato. Não era só tu. Eu fiz um campeonato com aquilo e jogos compridos, que eram 20 minutos cada período. Mas 20 minutos mesmo. Os nossos 20 minutos, não eram 20 minutos lá. Percebes? Por isso, cada jogo era para uma hora e meia. Eu a 45 só fiz na final. Não, os meus jogos eram mesmo. A minha equipa, New Jersey Devils, que ainda hoje é a minha equipa de Hockey no Gelo, que é para Nova Jersey. Que também tem uma história curiosa. Queres que eu te conto? Não queres, mas conta mesmo. New Jersey Devils é NJD, certo? Não é que há uns anos, já vai há 10 anos, estava eu num... Acho que foi no meu quarto, na varanda ao lado, não interessa. E olho para um prédio que está duas ruas a seguir à minha, mas aqui não são ruas perto uma das outras. Uhum. E tem lá a parabólica. Quais são as letras que estão lá? NJD. Mesmo em frente à minha casa. New Jersey Devils. Ainda vou só esperar que o meu traga a camisola dessas vistas. Que não tenho. Agora. Eu gostava das vozes de... Essas vozes não, mas eu tinha algumas a puxar pelos... Que eu não sei se há de falar da Saturn ou da Mega Drive. Da Saturn. É, da Saturn. Sim, eu... e como eram as vozes, não sabes? Eu tenho isso aí. E depois ouvi-os. Sim. Isso é mesmo. Just a reminder, if you have been drinking, please don't drive. Isso. Só para lembrar, se vocês tiveram, se o senhor estiver a beber, por favor, não conduza. Isso não tinha, essas vozes não tinha. Mas essas. É que essas faixas estão na. Era just a reminder to the fans. No próprio CD, ou seja, depois aquilo a tocar e dá essas vozes. Tem essas musiquinhas, que são poucas da NHL, e tem as vozes. E nunca ouvias a sirene? Só que numa, cada vez que era golo. Só que isso ouvia, mas era na Mega Drive. Nunca joguei na Sega Saturn. Só me lembro por causa precisamente das vozes, do que vinha no CD. Mas eu também fazia, também cheguei a fazer campeonatos de hockey. Também cheguei a fazer. E Portugal aparecia lá. Que não sei como é que é possível, mas Portugal... Não tem seleções aquilo. Ah, não, mas no hockey... Não estamos a falar do mesmo jogo, pronto, deixa lá. Não, são jogos diferentes, mas no jogo do hockey que eu jogava... Tinha lá. Tinha lá Portugal, não sei como. É porque tinha. Portugal nunca teve seleção de hockey no jogo, tinha lá a Finlândia e o Canadá... Tem, lá... Portugal tem, agora não tem, mas já houve jogos de Portugal. Tá certo. Nós já tivemos um coisa de Gelo em Viseu, agora mandaram abaixo aquilo lá no Palácio de Gelo, tivemos lá uma picha para jogar hockey no Gelo. É sério, não sabia. Não sabias porque não vês a NHL, como eu vejo, porque eu estou no mês. Ah, pois, no mês. Mas há. É verdade. E aqui... Aliás, um dos jogadores dois dos jogadores dessa equipa são os comentadores da Sport TV. Quer dizer, este ano não são porque ainda não há o campeonato e se calhar não vai haver. É? Coisa do que é sempre global. Greve. Ah. No, os jogadores não se entendem com a direção em relação aos dinheiros e a temporada que chama a começar a meio de outubro, hoje é dia 8 de dezembro e ainda não há jogos. Se calhar nem vai haver. Pronto. Mas pronto. É a chamada lockout nos Estados Unidos. Vamos viajar até a Alemanha para ouvir um grupo que escutamos aqui até há pouco tempo, quando ouvimos o Rhythm is a Dancer. Não te lembras? Não. Lembro. Foi para em... Outubro, mas eu vou confirmar. Mas eu sabes quem é que me vai lembrar a voz? I'm not the power! Tina Turner. Ah, é? A mim não. Foi há 3 semanas, dia 17 de novembro, a quinta música foi Snap Rhythm is a Dancer. Agora vamos ouvir o Snap com uma música do álbum World Power, que é o que alguns homens pensam que tem assim o poder sobre o mundo, não é? Diz que sim. Aí agora pode ver. Ah, ela! Boa maneira de disfarçar a coisa. A primeira música deste World Power era precisamente The Power, que é a canção que vamos ouvir agora. Depois tinha um Juggle Fever Mix, uma mistura de febre na floresta, com 7 minutos e 23. Mas aqui vamos ouvir a versão de 5 e 44. Retirada do álbum The Power, mas que aqui o Oscar, o Amil, como é que eu me chamo? Onde é que está o Lost? Onde é que está o nosso, se eu escolher, o nosso Loster Adu? Foi assim a coisa que atrai lá fora. É, mas ontem eu tive a pessoa que tivemos a falar em off, mais jovem. Tive-lhe a dizer que nomes é que tu tinhas e que... Ah, falei nos bilhetes para a namora. E disse que tinha falado com a outra, mas que quem via comigo eras tu. E não disse tu, disse, já falei ao Zé Seguinho, vou falar ao Zé Seguinho, deve vir comigo. E ele é o Zé Ceguinho. E eu, então, ele é o Zé Ceguinho, o Oscaralhinho, ou o Mato Grosso, ou o Pierre, ou, e eu sou o Homem Caralhadas, ou o Tobolhas. E ela desatou-se a rir com o Tobolhas e diz ela, vou chamar isso ao meu pai. já arranjei um nome novo lá para a família. Ora bem, a verdade, vamos ouvir então a primeira música do World Power. Reconheci através do NHL All-Star, um jogo que marcou definitivamente a minha infância e minha adolescência, porque passei horas e horas a jogar aquilo. E reparem que era memórias e horas, porque quando eu fazia os jogos de 20 minutos cada período, são 3 períodos e com as paragens, o jogo ia para 1 minuto e meio. Passados anos, em 2008, passei a ver a NHL na Sport TV, a verdadeira NHL. E este ano, os New Jersey Devils chegaram à final da minha equipa. Mas depois levaram 4 secos. Mas não interessa. Vamos ao fogo, já vai em 13 minutos isto. Vamos ouvir a primeira faixa do World Power. Tu não lembras dessa música? Tu não me lembras? Isso é o nosso Deixa Pigal. Isso, para que é que tu falas em coisas? Porque não há problema, eles não se importam. Não, está bem. Não, eles não se importam e os nossos parceiros publicitários também não. Pois, claro. Não se importa. Vamos ouvir os Snaps ou mais, só, deve ser. Eurodance, que o Carlos gosta disto, Eurodance. Sei que eu ouço isto mais alto. Não, é uma mistura de dança e rock. Esta não é Eurodance. Não, não é rock. Esta não é Eurodance. Então é o quê? Se não é dança, não é rock? Esta, não sei. É um género para definir. Definir. Snap. Ah, canção número 2. Intérprete. Snap. Título. The Power. Orchestration. NHL All-Star. Bonaparte Produções apresenta... A Última Guerra. Ele está à beira do rio com ela. Mas, entretanto... As forças inimigas aproximam-se. E ele... Help me, please, help me. Chega um avião das forças inimigas. E ataca. O perigo aumenta. Hello, baby. E ele cai. E ela é morta. Pode comprar este filme em www.gostavamasnoha.pt. Isto foi dos melhores momentos radiofónicos que já houve nesse programa. Em termos de construção e técnica e reportagem. Só vezes podem perguntar, mas afinal de contas, o que é isto? O que é isto? Ai, deixa-me mudar outra vez. Esta é aquela parte em que... Vamos instalar um bocadinho de chouriços. Olha, é um prosa de chouriços. Coisa. Tens um bocadinho de salpicão que se come. Pá, estou com fome. O que é que tu queres, afinal? Agora é o momento final. Há o ataque, não é? E chegam as forças boas. Agora, chegam as forças boas. Mas nem a meio do fecheiro isto está. Não te preocupes. Neste momento... E neste momento, uma bola de fogo é lançada no ar. As forças aliadas vão destruir o mal. Os transeuntes assustam-se. A bola vai ser lançada. Eles pedem ajuda. Os transeuntes pedem ajuda. E agora a bola é lançada. Contra o mal. Eles repostam, mas já é tarde demais. Acabou. O público emociona-se. E o bem vence. O bem venceu o mal. O público aplaude. Os transeuntes aplaudem. O bem venceu. Figurantes. Estão a ver as letrinhas ali a passar a subir o ecrã, não estão? Ah, é. Artista principal, Carlos Bonaparte, lógico. Ah, olha aquele gajo gordo com uma cara feia. Que bonito, hein? Agradecimentos a Florista Rosa. Para baixo, e tem a música que seria o genérico do filme. O genérico. Aquela música que depois que acaba, que já não interessa a ninguém. Tem no fim. Bom, mas isto tudo para dizer. Exatamente. Como fora de tudo. Mas a música japonesa, por acaso, bem bonita. Agora já entendi porque é que também me ouvi isto. Ah, Shinting Star, não é Shinting Chan. Nunca vi. É. Eu quero Kim, eu quero Chan. Eu cagava. Sabes que há uns tempos, quando eu estive a fazer os excertos para os 2 anos nos colhões, há lá um programa em que tu falas o Kagawa joga no Borussia. E eu, quem é que estás a falar? Eu não conhecia na altura, mas tu tinhas razão. E agora joga no Manchester United. Sim. Pronto. Ora bem, eu escolhi. Eu nem preciso dizer muito mais. Porque é que eu escolhi esta música? A música que nós vamos ouvir a seguir. Que é o turururururururu. É que ouvimos agora. Há pouco. É que é assim, isto tem uma particularidade. Isto foi feito apenas com sons de jogos de computador. Ah, é? Só. O L. Ah, o L deve ser daqueles jogos de tiros e o quê? Não, o L era do. Aquele jogo do. Dos carros, como é que se chama aquele jogo? Não, Carmageddon. Acho que é Carmageddon. É, isso é o Carmageddon. Que os gajos, tipo, de vez em quando atropelavam as crianças ou atropelavam os filhotes. Aquilo não dava pontos, mas. Cocoro! Só fixei o Cocoro. O Cocó fixaste. Não é o Cocó, é o Cocoro. Cocoro! Cocoro! Cocoro! Sim, já sei que tipo de jogo é que é. Leva-se tudo à frente. Pronto. E então, isto faz lembrar algumas coisas. Eu vou parar a música, que dá mais jeito de ser música. Pode ser? Eu paro, sim. Eu sou um bom manager. Isto é com um ataque versatário, é fixe. Pronto. E então, é assim. Estávamos em princípios de 2000. Aliás, 2001, quando eu comecei a colecionar sons. Como? Aqueles joguinhos de aqueles CDs que trazem 500 jogos e sempre têm sons em wave. Mas tipo, são sons que ocupam 20 capas. Pronto. E então aquilo era assim. Eu tinha vários jogos. Aliás, eu não tenho isso aqui agora, pronto. Mas eu tinha uma disquete que tinha inclusive os sons para intervalo da Rádio Virsio. E o que é que era? Um dos sons para intervalo era uma musiquinha que dava nos jogos de, que tem no jogo. Mano, paciência. Era um jogo assim do género. Deixa-se ver no computador. Tum, tum, tum, tum, tum. E depois, pronto, ou seja, e depois havia uns sonzinhos que também vinham na pasta mídia, no próprio Windows. E umas musiquinhas também giras, pronto. E então, digamos que eu guardei isso tudo, fui guardando isso em CDs, e depois fui juntando a esses os sons do Carmageddon. Comecei a instalar todos os jogos que... Carmageddon. Comecei a instalar todos os jogos que o meu irmão tinha lá, tudo que me aparecesse para lá, apanhei-me para lá, instalar para conseguir depois tirar os sons. E havia jogos, eu gostava daqueles jogos em que abria as pastas e que lá sempre dizia 0 items para depois dizer 1500 items. E olha lá, tantos sons que eu fiz. E pronto, e então tinha essas, porque aquilo tinha mesmo, mas tinha chamadas sounds ou media. E depois havia aquelas pastas que dentro dos sounds tinha 10 ou 20, pastas, cada uma pai com 100 ficheiros. Eu, ei, que alegria. Adorava isso. E guardei isso tudo. E tenho isso guardado. Felizmente isso não perdi, está num disco à parte. Isso não perdi. E um dia, em 2001, repara a quantidade de sons que eu já tinha. Em 2001, eu decidi fazer uma brincadeira que foi: eu vou fazer vou tentar fazer um filme com isto. Este não tinha locução, era um filme sem locução. Mas o que eu fiz depois, que entanto perdi, pronto. Mas o que eu fiz depois já tinha locução, já era um bocadinho mais elaborado. E então peguei e fiz esta brincadeira, quer dizer, fui juntando umas coisinhas a outras e não sei o quê, e aliás, estou reparando ali algumas músicas que são no Tomb Raider, não, as primeiras. Nunca tive o Tomb Raider, não conheço a música. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Aquele Hello Baby, não sei onde é que eu fui buscar aquilo, mas aquilo está fixe. Hello Baby, aquele. Buscá-lo ao Tomb Raider também. ao Tomb Raider para a PlayStation, que é um dos raríssimos CDs com sons da PlayStation. Pronto. E aquela música do Victoria Gall no final foi uma das músicas que hoje o meu cunhado me emprestou os CDs da Sega Saturn. Já que ele dava para passar sons, que eu disse: olha, se calhar os CDs que tem nada da Sega Saturn, és capaz de gostar, que aquilo vai-se no meu CDs e dá música. Eu, ah, é? Olha que fixe. Comecei a passar para lá as músicas. Foi como na altura era tudo faixa 01.wma. Faixa a música do fim é do Witcher e Gol ou do World Wide Soccer? É isso. É do World Soccer. É isso. Não sei. Estou confuso. É essa que nós vamos ouvir. É do World Wide Soccer. É isso. E pronto. E à conta disso, depois eu fiz mais algumas brincadeiras, mas também já vou falar sobre isso mais à frente. Para já vamos ouvir esta musiquinha. Não, primeiro vou dizer que os criadores desse jogo foram os senhores com nomes bonitos. Jun Senu e Seiru Okamoto, 1996. Tenho uma pergunta para a cultura geral do Oscaralhinho. Diz-me. Obviamente que a SEGA, o seu centro é no Japão. A empresa em si. Sim, sim, sim. Os seus escritórios internacionais são 5. Diz-me os 5 países. Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha e dá-me a faltar um. Disse para ir na Coreia do Sul, não? Ah, falhaste 2. França e Alemanha não tem. Estados Unidos, Reino Unido, Coreia do Sul, Canadá e Rússia. Ah, faz sentido. Faz sentido. Canadá, depois dos Estados Unidos. Rússia. Estava aqui a tentar descobrir qual foi o primeiro jogo a sair para a Sega Saturn. Coreia do Sul, está perto do Japão. Rússia, porque Europa, Ásia. Reino Unido, também fala inglês e é o segundo maior país, digamos assim. Ou era naquela altura. E porque engloba, no fundo, mais que um país, não é? Quer dizer, é um país, mas engloba 4. Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Então, era 1 por 4. Ou 4 por 1, neste caso. Faz sentido. Pois não, sim. Deixa eu ver qual foi o List of Sega Saturn Games. Isto é do World Wide Soccer ou do Victory Gone, agora confundiste. É. Mas não. Acho que é o fim do World Wide Soccer quando acabas um torneio. Yeah. Mas repara, 2001. Eu ia-te perguntar, esta montagem que ouvimos foi feita quando? É isso, 2001. E tu ainda sabes as coisas, o momento em que vão aparecer. Cara, fixe. É, porque ele... E reparar, aí não deu, aos ouvintes não deu para perceber, mas reparaste até naquele pormenor do... Não há estado mal, demasiado despacio. A única coisa que eu não sabia fazer na altura era baixar a música lentamente. Baixava assim, tipo, quando baixava tinha que baixar mesmo assim, à bruta. Pronto. A Sega Saturn foi lançada no Japão no dia 22 de novembro de 94. E 5 jogos foram os primeiros a sair para... Os 5 jogos de lançamento para a Sega Saturn foram Virtua Fighter, World Soccer. O nome do jogo era mesmo esse, World Soccer. E que não é o World Wide Soccer 97, é um anterior. Por isso, se calhar esta música é do World Wide Soccer 97, mas já vinha dos primórdios da Sega Saturn do tal World Soccer. Mas não conheço aqui, nem tem nenhuma explicação em relação ao World Soccer. Nem, só diz, é um jogo de futebol desenvolvido pela Sega. Não diz mais nada. Deve ser um jogo mesmo de lançamento com equipas e com seleções. Por isso isto devia ser do tal World Soccer. Pois, até porque este só tem seleções. E não sei se o outro também tem ou não, mas este... Qual é que só tem seleção? Este World Soccer. Os dois têm. O World Wide Soccer 97 e o Victory Gone só tinham seleções. Pronto, mas este World... Não, mas estou a dizer por causa daqueles sons que estou a ouvir. Mas agora estou confuso se esta música é do Victory Gone ou do World Wide Soccer. Não, é do World Wide Soccer. 97. Panzer Dragoon, Daytona USA e Pebble Beach Golf. Orgulho-me de ter um destes. Um e meio. Daytona USA, que foi o jogo que veio com a consola. E o Virtua Fighter, mas o remix. E o World Wide Soccer, que é o World Soccer, mas tem muitas semelhanças, pelos vistos. Não, mas já é posterior. Já foi para aí o sétimo jogo que eu comprei. Sim, que ainda hoje tem lá a ordem pelo que está as caixas, é a ordem que eu comprei. E o primeiro é o Daytona USA. Então vamos ouvir uma das músicas, a faixa número 7 da banda sonora do Sega World Wide Soccer 97. Eu gostava do... Não, como é que era o som de entrada da abertura da própria Sega? Era isso. E o início do World Night Soccer era... E cada vez que se ouviu o tão, apareceu uma palavra. Sega, World Night Soccer, what is that? Ah, mas foi... Isso era do próprio jogo, não era da própria Sega. Era da Sega. Tá bem. Eu acho que não era. Porque isso aparece em alguns CDs, não parece... Não era, mas pronto, se calhar era... A responsabilidade de John Cena sair o Okamoto. A voz que sabia lá era do Sr. Gary Bloom. Vamos ouvir esta música que vamos ouvir a faixa 7. Não ouvi. Canção número 13. Intérprete. Gomosa Massa Mujumanchu Mujumó. Título. Yujumanchu World Wide Soccer. Orc 97. Orquestração. Bonaparte Productions. Ora bem, cá estamos depois do... Sabes o que eu estava agora a lembrar? O quê? Há uma altura em que o gajo que inicia aquela coisa do bem chega à casa e está a ouvir as notícias e eu dizer que houve uma explosão em Portland. Não sei se mesmo a pessoa dizer que houve uma explosão em Portland e não sei o quê. E ele está em casa a ver uma vida com gás, uma Coca-Cola. Pronto, lá se ouve. A primeira reação do homenzinho... É, começa a engolir. Aquilo tem gás, né? Depois tá assim a respirar fundo. Tem mesmo esses sons. Tem mesmo esses sons. Está brutal. Fizeste lembrar o coronel Amâncio, lá quem era da Gabriela, que estava a falar com a Doroteia. Não, o coronel Jesuíno estava em casa da Doroteia. Agora, se me dá licença, vou cagar. E levanta-se e vai à casa de banho. Depois passámos, tivemos uma discussão com a mesma senhora, que eles agora já nos dão bem, e andam lá longe. Cagão! Você é um cagão! É sim, é isto que se aprende no canal 3, todos os dias às 22h40. Todos os dias não, que ontem eu já te disse que ontem não deu. Bom. Sabes quem é a madame cujo nome tem o singelo título, as coisas que eu estou a fazer, só para dizer o nome da rapariga? Louise Amanda Arman. Nascida 19 de dezembro de 1985. Luísa. Tem 26 anos. Luísa Amanda Armas. Acho que sim. 27. Não. Luísa Amanda Arman. Não sei. E se eu disser Lady Sovereign? Também não sabes quem é. Também não sei quem é. Não sabes. Uma cantora conhecida. Lady Sovereign. Eu tenho a impressão. Sovereign, o que tu quiseres. Acho que o meu jogo só leu isso em algum lado. é do Wembley, em Londres. Londres! vamos ouvir a música dela. Isto vai servir um bocado de antevisão. Um bocado de premonição. Ei, tem que ser isto cada vez que eu disser uma coisa acabada em um. Bom, é melhor não continuar. Um sim e outro, não? Um bocado de... Já agora tu és o quê? Além da antevisão e premonição, uma coisa antevisão. Tu és o quê? Um escolhão. Exatamente. Um bocado de previsão. Em relação ao escolhão daqui a 7 dias. No sábado, que já não é no Ramadão. Que é o que a televisão nos traz. O que a televisão nos traz em termos de conhecimento musical. E às vezes não estamos à espera. É bom para quem faz. É bom? Não. Esqueci-me. Só depois é que me lembrei. O não estamos à espera, ou não? Ah, é passado melhor. Também é um bocado retardado. É bom para quem está a fazer rádio. Acompanhar a VH1. Eu estou a fazer um esforço para não dizer palavras acabadas em coisa. É bom para quem está a fazer rádio. Acompanhar no aparelho televisivo os programas das estações televisivas VH1 e VH1 Clássico. Neste quase modo. Olha, nunca houve um jogo do Corcunda Notre Dame. Isso é uma parede, que eu sei. O ato e o quase. Não me lembro de um jogo do Corcunda Notre Dame. Mas bom. Hoje vamos ouvir uma música. Hoje, agora. Vamos ouvir uma música que nem foi incluída num jogo. Mas eu conhecia só através de um programa que deu na VH1. No pop video. E que logo no início aparece um esquema de Tetris. Sabes o que é o Tetris? Sim, sim. O videoclipe desta música começa assim com um jogo de Tetris e acaba por formar as peças que vão. As peças que iam caindo acabam por formar a figura da Louise Amanda Arman, a Lady Sovereign. Esta música é do álbum chamado Public Warning e eu acho que retrata muito bem aquilo que ela é. Que ela é um bocado um aviso público, é um perigo público. Esta rapariga é um bocado um. Como é que chama a dizer? Muito. Não é fora de lei, é. É como a Pink, um bocado, mas a Pink tem mais cabeça. É mais. É uma. Inconsequente. Não é inconsequente, é. Já o cara tinha dito bom e tu não disseste nada. Quando eu disse as peças vão formar. É um bocado. Está-me a faltar a palavra. Não sei se vão formar, se forma. Não, disse vão formar. Vamos ouvir. É um bocado. Uma protestante. Mas não é protestante, está-me aqui a faltar a palavra. Porcaria. Bom, é rebelde. É uma rebelde, é por aí. É isso, rebelde. Ela. Quem já foi? Lembro-me de não sei o que, de teres rabado, não sei o quê. Era bem a rebelde. No álbum Public Warning, de 2006, foi incluída esta música que o diretor, nem que fosse, não era uma, não era muito uma ideia dela, da Lady Sovereign, mas o diretor achou que o início desta música era exatamente encaixável num videojogo. E tem razão. Eu não sei se tu conheces, mas pelo menos não conheces a rapariga, vais ouvir agora. Esta música até depois mereceu uma versão remix com a Missy Elliott. E era a faixa número 5 do Public Warning. E mal começas a ouvir isto, associas a um videojogo. É uma coisa assim, tu vais ver. Só conheci isto através do pop-up video. Lá está, é a referência. Não só dos tempos de adolescência em que vi o pop-up video na MTV e ficava todo contente. Na VH1. Okay. Agora é que está na MTV. Ah, pois, eu estou a dizer VH1. Conhece que isto está agora na MTV. Não interessa a origem da VH1. A faixa número 5 conhecia através do... Tem essa importância e também tem... Se eu pegasse no início... Depois foge um bocado ao tema. Mas se eu pegasse no início... Se pegasse no início dessa música e encaixavas num videojogo, dizias que a música tinha sido feita para um videojogo. Mas não foi de propósito, porque ela própria apareceu lá no book, que não tinha feito a criar... Não tinha pensado em videojogos, mas o diretor do vídeo tinha razão quando associou isto. Esta senhora apareceu no Big Brother Celebridades. Aqui é Big Brother, que é famoso, não é? Já ouve disto. É. Muito importante. Também havia a Quinta das Celebridades. Quinta das Celebridades, foi o que eu disse. Era a mesma coisa. Não, houve um Big Brother famoso. Houve. Então é esse que eu estou a falar. Daqui a 11 dias, a rapariga faz anos, ainda vai a tempo antes de acabar o mundo. 27, lá está, faz 27, dois dias depois, vai-se. Então... Não é? Está tudo ligado. Nasceu em Londres. Londres! Faixa número 5 do seu álbum. Tem um título engraçado. Também nos pode fazer refletir. Chamado Love Me or Hate Me. Ou odeias, ou amas-me, ou odeias-me. O que dizes? O que é que tu achas sobre este esquema de vida? Esta teoria? Eu acho que muitas vezes ficar indiferente é melhor. É muito legal. É o sexto single da Lady Sovereign e o quarto do seu álbum de estudo. Ah, é o sexto e é o quarto do álbum de estreia. Estão os outros dois. São coisas. Não, podem ser singles. Partes do vídeo da música tem o tema Tetris. Diz aqui, que giro. Estás vendo? Tinha lido. Foi lançado no Reino Unido. Quer dizer, ela é inglesa de Londres. Londres! E lançou primeiro nos Estados Unidos e passou 3 meses no Reino Unido. Está bem. Rapariga lá sabe. Se calhar o problema é mesmo, sei que não sabe o que é que ela faz. É rebelde. Rebelde. 750 mil cópias dos Estados Unidos. Não é mal. Há quem vê 749. Vamos ouvir aqui umas palavrinhas na letra. Mas pronto, não tem culpa, a música é assim. Porque ela diz: não, não, não, não, fuck you! Fuck you! Não é? Mas pá, tu entendes o que eu quero dizer. Mas pronto, o Carlos também já escreveu coisas piores em português. Fuck you! O Carlos já escolheu coisas piores e foi em português. Se bem que te recortas do que eu estou a falar. Se calhar não. Já há coisas mais importantes do que tu. Canção número 4, diz. Canção número 4. Intérprete. Lady Sovereign. Título. Love Me or Hate Me. Orquestração. Public Warning. Yeah. It's officially the biggest midget in the game. I don't know. Marte viu, filmou e gravou som da primeira nave espacial e, inegavelmente, a entrada na Terra. Carlos Bonaparte foi, assim, o grande descobridor das naves espaciais. Veio de Marte. E, na altura, foi assim. Neste momento podemos ouvir a nave espacial. Os ouvintes aqui não veem, mas a nave espacial está neste momento a sobrevoar a cidade de Vila Nova de Gaia. E está a descer. Aquela luz fluorescente que podem ver, está neste momento a aproximar-se, está a aterrar e vai aterrar agora. Está a gravar. Os telejornais faziam referência à descoberta de Carlos Bonaparte. Buenas tardes, bienvenidos al Jornal de las 13. Carlos Bonaparte, en Portugal, ha descubierto la primera nave espacial que ha aterrizado en nuestro planeta. Es la primera nave espacial que nadie tiene dudas de que de facto existe. Bonsoir, effectivement, les étés existent. La première nave spatiale a aterrissé hier à Portugal. Carlos Bonaparte a découvert, a filmé et gravé le son de la nave spatiale. Enquanto isso, a televisão portuguesa dava conta do acontecimento bem ao nosso estilo. TVI 24, boa tarde. É a maior tragédia dos últimos 200 anos. Uma nave espacial aterrou em Portugal. Não provocou danos, nem assustou muita gente. Carlos Bonaparte estava lá, filmou e gravou. O vídeo, o som, não deixam dúvidas. A nave existe mesmo. E os ETs também. Quase que não precisava dizer mais nada. Esta musiquinha que eu vi no princípio é aquela que nós vamos agora ouvir na íntegra. A música é dos Incidental Fusion, com o tema que dá pelo nome de Fantasy World. Fantasia do mundo, mundo fantasia. Ou, sim, enfim. Mundo fantasia. Esta montagem é mais recente. Esta montagem é mais recente. TV 24, tem que ser. É 2009. Essa referência era escusada. Não era nada, tinha que ser. Tá bom, tá bom, tá bom. Só eles é que dizem que é uma tragédia. Ah, não aconteceu nada especial, mas é uma grande tragédia. Isso, claro. Tinha que ser, a RTP não faz isso. Portanto, foi mal nenhum. Está com os cães para lá trabalhar. Eles não querem dar ceguinhos, portanto. É um trabalho. Não perdi nenhuma proposta de emprego por causa disso. Portanto... Era como a outra que dava um trabalho. Tiram uma ceguinha a cantar. Exatamente. Pronto, e então. Quer dizer. Como é que tu dizes? Isso incidental? Incidental Fusion. Não aparece aqui nada. Está no, nas propriedades. Não, não aparece nada na internet. Pois não. Por esse nome. Também não sei. Depois também. Ah não, porque é se tu tirar uma coletânea de 20 GB. Que deve ter lá os Incidental Fusion, mas ainda não acabou. Por falar nisso, pronto. Inteiro. O que é que fizeste, mas está bem. Deve saber uma coisa muito bonita. Continuando. Já vais aí na Assistant Tray que apareceu aí de novo. Sim. É o que eu disse. Estes atalhos é uma maravilha. Pronto. E então. Apareceu aqui uma informação que me interessa. Ah, isso não é nada especial, é tracking, coisa. Não sei o quê. É coisa. Pronto. Afghan Sand, André Strong, Langa Tango, Irish Ruin. Músicas dos Incidental Confusion. É um grupo isto? É. Está aqui músicas deles. Pronto. E então, é um grupo, nas casas mais para filmes e jogos e coisas do género. Music and Samples, Incidental Confusion. E então... digamos que, pronto, eu escolhi esta música mesmo por isso. Ou seja, é mais um regresso a outros tempos. Neste caso, à minha antiga casa. É esta mais recente que eu estive. Agora até março deste ano. Fiz uma gravação. Fiz uma brincadeira. Com um microfone muito giro. Era um microfone incorporado que captava o som do ecrã da televisão. Não sei se tu já reparaste, mas quando a televisão, seja, quando há movimento de cores, se tiveres com o ouvido encostado ao ecrã da televisão, tu vais reparar que há um som no, pronto, do próprio ecrã. Se calhar. Ah, aquele... Sim. Foi para isso. Pronto. E claro, e até há televisões em que fazem muito isso. Quando são mais antigas e não sei o quê. A minha faz muito isso também. E então o ecrã, digamos que o microfone, captava o som. Mas captava muito bem esse som. Quando gravava, tinha que desligar a televisão, porque senão ele captava sempre esse som. Desligar, ou então tinha que ser cores mais escuras, porque senão, imagina se estava aquelas. Imagina, olha, há um videoclip que é da Lúcia Muniz, que tem montes de flashes. O Dizer Que Não tem montes de flashes. Dizer Que Não. E então aquilo era só. Pronto. Era fixe. E então gravei com esse microfone. Pronto, e é isso. E achei interessante esta. Gostei. Por acaso, agora que estás a falar, com os sistemas digitais, até se nota mais isso. O som que vem da televisão muda-se na mesma novela, por exemplo. Há uma cena e nota-se um som, depois muda de câmara e nota-se um som menor. E depois aumenta outra vez. É, depende da intensidade das cores. É verdade. As cores tu sabes, eu não vejo. E pronto, e eu decidi escolher esta música mesmo. Ou seja, cá está, é um regresso ao passado. Eu tenho muita necessidade disso nesses últimos tempos, porque a minha vida tinha. Eu era um ser humano mais vivo, ou seja, eu sentia mais as coisas que me rodeavam. Agora, de certa parte, afastei-se de mim. Muito antes de um bocadinho, a uma visita aqui que tivemos enquanto ouvimos uma música. Enquanto ouvimos aquela música que puseste, a Lady Sovereign. Temos aqui uma visita e eu estava aqui por cima de dizer isso, que agora já não sinto nada. Está sempre tudo bem. Pronto, e na altura, tinha essa magia. E depois não só isso, sabes? Isto, pronto, da rádio, como é lógico, tem... Já não tenho o mesmo tempo, ou seja, já não tenho sequer um dia inteiro para fazer uma brincadeira destas. Enfim, é aquela coisa que a gente fala há pouco tempo dos 10 anos. A música que vamos ouvir é de um jogo ou é. Não, não é de um jogo. Eu não sei de onde é que isto é. É que não há nada dos Incidental Fusion com o nome Fantasy World. Não, isto não é de um jogo. Ok, se calhar até de um jogo. Eu acho que esta música deve ser para aí do. Será Night Queen? Do Fantasy, ou como é que se chama aquela coisa? FF, aquilo tinha vários. Eu sei o que é que estás a falar. Aquilo tinha vários. Final Fantasy. Isso, do Final Fantasy. E neste caso devia ser ou do 7 ou do 9. É isso, era o Final Fantasy. E daí esta música ter sido incluída nesse jogo, porque eu tinha. Não diz nada aqui sobre isso. Eu tinha vários. Vários discos desses, do Final Fantasy. Pronto, e é isso. O FF. Vamos ouvir então este tema. Dos Incidental Fusion. Canção número 5, intérprete. Incidental Fusion. Título: Fantasy World. Orquestração. Ifan, ifan, ifan. Thank you. Segue-se a última música de hoje. A minha segunda escolha foi a Lady Sovereign, que é de Londres. Londres! Eu esqueci-me de contar uma coisa sobre Londres. No mesmo dia que eu tive com o tal senhor, que ninguém manda nele, mulher manda nele, ao fim... à tarde, ao fim da tarde, não interessa. Durante a tarde, fiz uma notícia sobre um jogador do West Ham, o Andy Carroll, que era do Liverpool. Não é que eu, ao meio da notícia, ia escrever, enquanto estava a fazer o texto, o avançado do fiambre do Oeste. Ia escrever! Comenta isso com o meu diretor, olha, já ia escrever o avançado do fiambre do Oeste. Lembrei-me logo de um famoso Notícias do Outro Mundo, em que foi a única vez em quase 3 anos que eu. É verdade, não tem mira não ter dito que falta menos um mês para fazermos 3 anos. Foi a única vez que o Nuno Miguel, durante o programa da rádio, desatou-se a rir, e ficou mesmo assim. Ao traduzir os certos nomes de clubes ingleses de futebol da primeira divisão. E um deles é o West Ham, o fiambre do Oeste. Ou o presunto do Oeste, conforme queiram, conforme o contexto. Mas achei piada, lembrei-me logo de ti. Sabes que eu não preciso disso, me lembrar de ti, não é verdade? Mas a verdade é que... É verdade. Tchê. Ora bom, esta emissão me fez lembrar a 23 de Abril de 2011, e eu lembro na altura porque é que eu escolhi 3 músicas de videojogos, foi no, também numa conversa lá no Instagram. Queres recuperar a hitlist dessa altura? Sega, era o que eu ia dizer agora. 23 de Abril, as músicas foram Sega Saturn, genérico de Dayton USA, Here We Go Now, tum, tum, tum, tum. Tema nível 1 do Rocket Knight Adventures. Para a Nintendo 8-bits ouvimos o genérico do Contra. Tum, tum, tum, tum. Enorme. Nível 3, fase 2 do Castle of Illusion, starring Mickey Mouse. Voltamos à Nintendo 8-bits. Voltamos? Não, continuamos. Não. O Castle of Illusion é Mega Drive. Nintendo 8-bits, Super Mario Bros. Fechamos com Island, esse momento foi bonito. Fechamos com Island of Madness do Batman Return of the Joker. Hoje vamos fechar com uma música retirada de um jogo da Mega Drive que foi lançado no ano de 1993, de 11 de novembro por cá e na América do Norte, e no dia a seguir no Japão, 11 de novembro de 93. A verdade é que este jogo, para mim, foi dos melhores que eu já joguei na Mega Drive. Ainda hoje eu tenho lá. Foi dos jogos que eu joguei durante mais tempo para a Mega Drive, tal como aconteceu no NHL para a Sega Saturn. Tem a capa que aparece aqui até para a NES. Porque fiquei a saber agora que este jogo saiu no ano a seguir. No último dia do ano, 31 de dezembro de 94, para a Nintendo Entertainment System, na altura de 8-bits. Mas este jogo foi produzido para a Mega Drive. E... tem uma música que também é incluída num filme, mas eu gosto mais da versão da versão do jogo do que da do filme. Se não me engano, por acaso agora fui burro. Agora não, são muitas vezes. Mas não quero estar a pensar nisso, mas eu antecipei. E vou ver aqui ao histórico se esta música já passou aqui. Mas acho que não. Qual é que eu vou escolher? Por acaso já? Não sei. Já? Oh caralho, já passou o mesmo que eu ia escolher. Não posso escolher essa. Ai, que desgraça. Não interessa, vou escolher outra do mesmo jogo. É curioso que... Eu ia dizer que não, porque era videogame, era pouco provável, mas por isso. Estou a pensar se foi o genérico. Não interessa, eu vou escolher outra do outro tema, de um... Logo do primeiro nível, que é do Aladdin. O jogo que vamos ouvir. O genérico era do mundo ideal. Foi isso que escolheste, foi. Pois já escolhi. Mas agora vou escolher outro mesmo jogo. Porque essa me gosta mais da versão da Mega Drive. Também eu. Tá, mas vamos ouvir outro que era. E essa música. Exatamente. E essa música. O mundo ideal faz mais. Reportar a nostalgia, os tempos bonitos, lá está, o Fantasy World, que é o bocado vindo, no mundo de fantasia. E este é mais de emoção e de alegria de jogar um jogo na altura, percebes? as partes de ação e coisas. E essa música é, é quase automática. E acho que a música é bem produzida, por acaso. E reparar é simples, mas é bem produzida. Mas é simples. E a do filme era a Bruna Lass, deixem passar você, e vai ver o Aladdin cagar. Não, não era bem assim. Hoje tivemos Rocket Knight, que é um tema qualquer do nível 5, não era? Nível 5. Resposta com Snap e The Power. Worldwide Soccer 97. Faixa número 7 da banda sonora. Que acabava por ser o... Quando passava a ficha técnica... Ah, não sei se sabes isso. A música que ouvimos era quando passava... Ah, claro que sabias. Meteste na mesma parte da tua montagem. Era quando passava a ficha técnica depois de termos ganho um torneio, um campeonato. Por acaso não fazia... Quer dizer, ah, não sabias? Não sabia, mas fazia ideia pela própria música. Fazia que seria algo... Despedida. Era. Lady Sovereign com Love Me or Hate Me, Incidental Fusion, Final Fantasy, não sei quantas. E vamos já com uma música retirada do jogo, não sei o nome disto, mas passa mais. É o Odin. Não, esta música tem um nome em si. Queres tentar ver isso? Não, mas passa mais, ainda vamos a tempo, se o mundo não acabar antes. E que é isto? Aí é da coisa. Para a semana cá estaremos para a emissão 108. É verdade. Em que já vamos ter músicas em condições. Não, hoje estamos e pode ser que toda a gente ainda grave antes do final do mundo, não é? Sim, acho que ainda vamos conseguir. Não é isso. É de 21. Ou seja, para não dizer que... Mesmo no dia 22. Para a semana pode-se... Ah, é? Ah, pois é. Para a semana dia 15. Então, pronto, então para a semana se calhar é a última edição dos Corações, correu? Pronto, já me estragou o início da... o início que eu tinha planeado para a próxima semana. Nada, entendo. Não, nem tá exatamente. Nós fazemos o que nos apetece e a que horas quisermos. Já, mesmo. Ó, tem no bicho 5. Tem no bicho 1. Tem lá o João Pedro Paes, o Zé Pedro, do Chute de Boa Peste. Conversa interessante, então. Sobre música. Eu também estou farto de música. Ele disse lá. Não, ele disse lá. Isso só, o João Lagarto, já. Ele ainda dá água. O João Pedro Paes disse lá uma frase. O que tal que é porta-voz da Associação Pornográfica Portuguesa? Eu lembrei-me disso quando estava a ver ontem o programa. Disse lá uma frase que parecia estar a ser eu a falar. Eu gosto da minha solidão. Não me importo estar sozinho muito tempo. E eu não sou daqueles que... Pá, estou em casa. Sabes que ele é... Já ouvi-se a falar e ele é avançado. É muito avançado. Epá, eu estou em casa e um gajo... Estão 30 e tal graus no verão. Ah, tenho que ir para a praia porque é o tempo disso, toda a gente vai à praia. Não, eu vou para a praia se me apetecer. E se eu quiser ficar em casa com tudo fechado com 30 e tal graus, eu fico. Estás a perceber? Eu não vou só porque os outros vão. Eu vou se me apetecer. Mas é essa a razão. Parece que quando é verão toda a gente tem que ir para a praia. Não tem nada mais se quiser. O homem fala bem. Já me despedi, até logo. Respeito. Vá. Até para a semana, fiquem bem e coisas. Joguem muito! Música.